Concordiense, detonando as marcantes. O som das marcantes. Tchaca, tchaca, na bochaca, meu amor. Tchaca, tchaca, na bochaca, minha flor. Tchaca, tchaca, na bochaca, meu amor. Tchaca, na bochaca, minha flor. Quero fazer tchaca, tchaca, na bochaca contigo, tchaca, tchaca de amor. Venha fazer tchaca, tchaca, na bochaca comigo, venha cá, minha flor. Tem tchaca, tchaca de lado, tchaca, tchaca deitado, tchaca, tchaca de pé. Tem tchaca, tchaca apressado, tchaca, tchaca suado, como você quiser. Tem tchaca, tchaca sem tchaca, tchaca, tchaca com tchaca, qual é o que você quer? O tchaca, tchaca é gostoso quando é tchaca, tchaca de homem com mulher. Gostosa, eu quero fazer tchaca, tchaca com você. Tchaca, tchaca gostoso, onde? Tchaca, tchaca na bochaca. Ai, na bochaca é muito bom. Tchaca, tchaca na bochaca, meu amor. Tchaca, tchaca, na bochaca, minha flor. Tchaca, tchaca, na bochaca, meu amor. Tchaca, tchaca, na bochaca, minha flor. Quero fazer tchaca, tchaca, na bochaca contigo, tchaca, tchaca de amor. Venha fazer tchaca, tchaca, na bochaca comigo, venha cá, minha flor. Tem tchaca, tchaca de lado, tchaca, tchaca deitado, tchaca, tchaca de pé. Tem tchaca, tchaca apressado, tchaca, tchaca suado, como você quiser. Tem tchaca, tchaca sem tchaca, tchaca, tchaca com tchaca, qual é o que você quer? O tchaca, tchaca é gostoso quando é tchaca, tchaca de homem com mulher. Tchaca, tchaca, na bochaca, meu amor. Tchaca, na bochaca, minha flor. Tchaca, tchaca, na bochaca, meu amor. Meu amor. Tchaca, tchaca, na bochaca, minha flor. Tchaca, tchaca, na bochaca, meu amor. As marcantes já sendo tocadas pelo DJ que sabe tocar elas. DJ Elias Concordiense, manda mais uma, DJ. Agora, o som das marcantes. Onde eu conheci você, foi naquela danceteria, pra tentar te esquecer. Não adiantou, foi em vão, bateu mais forte o meu coração. Olhei e vi você no meio do salão, então mandei tocar a nossa canção. Vem dançar comigo e diz que me ama. Me abraça, me beija, me leva pra cama. Tira minha roupa, faz o que quiser. Vem dançar comigo e diz que me ama. Me abraça, me beija, me leva pra cama. Vem matar meu desejo, és minha mulher. Foi naquela danceteria pra tentar te esquecer. Não adiantou, foi em vão. Bateu mais forte o meu coração. Olhei e vi você no meio do salão. Então mandei tocar a nossa canção. Vem dançar comigo e diz que me ama. Me abraça, me beija, me leva pra cama. Tira minha roupa, faz o que quiser. Vem dançar comigo e diz que me ama. Me abraça, me beija, me leva pra cama. Vem matar meu desejo, és minha mulher. Elias Concordiense. Agora tocando as marcantes. Esse não me deixa tão bem. Marcante. Faz uma semana que você ficou de vir me ver e conversar. Vê se não me deixa tanto tempo esperando. Grande é o sofrimento, como louco estou te amando. Faz uma semana que você ficou de vir me ver e conversar. Opa. Escuta o que eu vou te falar. Em tudo podemos mudar. Alguém que já me compreendeu. Assim, assim. Vem comigo, dança Dias Concordiense, detonando as marcantes. Segura o som das marcantes. Gostoso beijar, que beijo bom, bom. Concordiense, tocando o som das marcantes. Só marcantes! jeito louco de me amar. Não te esqueças, meu amor, de mim. A vida é linda e você está afim. Não te esqueças, meu amor, de mim. DJ Elias Concordiense, detonando as marcantes. Segura o som das marcantes. Desfila seu corpo que todos desejam na dança do brega. Essa dança louca que já virou moda onde o bicho pega. Quando entra na roda desliza manhosa tão cheia de graça. Bebendo cerveja, fumando cigarro e bicando cachaça. Bebendo cerveja, fumando cigarro e bicando cachaça. Ela é papudinha, oi, oi, oi, oi, ela é papudinha. Mas depois de muito doida, na dança do prego ela vira rainha. Ela é papudinha, oi, oi, oi, oi, ela é papudinha. Desliza manhosa, tão cheia de graça. Bebendo cerveja, fumando cigarro e bicando cachaça. Bebendo cerveja, fumando cigarro e bicando cachaça. Ela é papudinha, oi, oi, oi, oi, ela é papudinha. Mas depois de muito doida, na dança do brega ela vira rainha. Ela é detonando só as balas das marcantes. Só marcante! Essa mulher é demais, demais, demais. Não vou te perder, pois sei que ainda gosta de mim. Essa mulher é demais, demais, demais. Não vou te perder, pois sei que ainda gosta de mim. Só pra ver se estão sozinhos. Dias com Cortiense. Agora tocando as marcantes. Agora, o som das marcantes. Só o que eu preciso é apenas uma chance pra trazer de volta este amor que está distante. Vamos aprender com o que restou e reconstruir de novo a força desse amor. Só, somente só, apenas uma chance pra trazer de volta este amor que está distante. Trazer de volta este amor que está distante. Nova pra minha idade. coisa mais linda que me aconteceu. Que legal! Concordiense, tocando o som das marcantes. O som das marcantes. Agora, o som das marcantes. Mudou o nosso amor. Sei que vai ser difícil continuar. Você me faz chorar, sua cabeça mudou, mas não vou lhe deixar. Mudou o nosso amor. Sei que vai ser difícil continuar. Você me faz tanto sofrer, você me faz tanto chorar. Sua cabeça mudou, mas não vou lhe deixar. Sofrendo, eu quero viver ao teu lado. Com ou sem briga, estou apaixonado. Eu tenho medo da separação. Mesmo sofrendo, eu quero viver ao teu lado. Com ou sem briga, estou apaixonado. Não quero jamais perder teu coração. Você me faz tanto sofrer, você me faz tanto chorar. Sua cabeça mudou, mas não vou lhe deixar. Mesmo sofrendo, eu quero viver ao teu lado. Com ou sem briga, estou apaixonado. Eu tenho medo da separação. Mesmo sofrendo, eu quero viver ao teu lado. Com ou sem briga, estou apaixonado. Não quero jamais perder teu coração. Mesmo sofrendo, eu quero viver ao teu lado. DJ Elias Concordiense, detonando as marcantes. Segura o som das marcantes. Você que gosta muito de beber, fim de semana é um barato, pode crer. Serpa pra matar-te com Skol, mas você tenha cuidado com o famoso Rupinol. O Rupinol é uma droga perigosa que a gatinha usa para lhe roubar. Quando ela bota no seu copo, você fica rupinado, no final tu sai roubado. Ela te chama de céu, ela leva teu anel. Ela te chama de pão, ela leva teu cordão. Ela te chama de amor, vai sentir é muita dor. Ela te chama de meu bem e leva tudo que tu tens. Ela leva tua carteira e leva até tua pulseira. O Rupinol é perigoso, tu não levantas da cadeira. O serviço está pronto, estás todo depenado, otário. Paletó com seu sapato levaram. O Rupinol é muito ingrato, porque antes de tudo isso, pra ela tu era um gato. Pra ela tu era um gato. Pra ela tu era um gato. O

meu amor, vem curtir, vem dançar. Muito brega pra galera, Pop Team vai detonar. Garçom, traz uma gelada, porque eu quero beber. O meu nome é Pop Team, vou botar pra ferver. A gatinha vai dançando e eu vou dançando atrás. No balanço desse brega, a galera pede mais. Dois passinhos para cá, três passinhos para lá, a moçada quer dançar o brega. Dois passinhos para cá, três passinhos para lá, a moçada quer dançar o brega. Popitinho, palhaço do brega. Vem meu amor, vem curtir, vem dançar. Muito brega pra galera, Popitinho vai detonar. Garçom, traz uma gelada, porque eu quero beber. O meu nome é Popitinho, vou botar pra ferver. A gatinha vai dançando e eu vou dançando atrás. No balanço desse brega, a galera pede mais. Dois passinhos para cá, três passinhos para lá, a moçada quer dançar o brega. Dois passinhos para cá, três passinhos para lá, a moçada quer dançar o brega. Dois passinhos para cá, três passinhos para lá, a moçada quer dançar o brega. Dois passinhos para cá, três passinhos para lá, a moçada quer dançar o brega. Música bacana. Mas eu não vou cantar mais não, eu já abusei. Para doida. Olá bicho, aqui quem fala é DJ Elias, detonando só as balas das marcantes. Marcante! Peguei a minha gata, fui numa festa dançar. O som era o Rubi e o DJ era o Gilmar. A galera agitada não parava de dançar. Aumenta esse som e manda a gelada pra cá. Onde o Rubi toca, Rubi lota. Onde o Rubi toca, vai lotar. Onde o Rubi toca, Rubi lota. Onde o Rubi toca, vai lotar. Não acham esse som gostoso. O povo já conhece, é um todo poderoso. Ele é considerado, a maioria aprovou. Por isso que eu digo, o Rubi é o amor. Onde o Rubi toca, Rubi lota. Onde o Rubi toca, vai lotar. Onde o Rubi toca, Rubi lota. Onde o Rubi toca, vai lotar. É, bicho. Eu quero dizer que eu sou fã do Rubi. Eu adoro essa aparelhagem. E o velho Orlando, esse velho é do cacete. Peguei a minha gata, fui numa festa dançar. O som era o Rubi e o DJ era o Gilmar. A galera agitada não parava de dançar. Aumenta esse som e manda a gelada pra cá. Onde o Rubi toca, Rubi lota. Onde o Rubi toca, vai lotar. Onde o Rubi toca, Rubi lota. Onde o Rubi toca, vai lotar. Nossa, bicho, é do cacete, porra. Essa palhagem deixa qualquer um maluco. É assim que eu digo, Rubilota, Rubilota, bicho. Vai, Gilmar, aumenta o som, meu. Eu tô muito doido, manda um uísque pra cá que eu quero é fazer sexo com as garotas, bicho. O Rubi, porra, o Rubi, porra, essa palhagem é do cacete.